plenário aprova 7 proposições esta semana e comissões debatem assuntos como regularização de terras e fragilidade do Ipseng. Hoje é sexta-feira, 22 de agosto. Vai até o dia 3 de setembro o prazo para entidades e interessados se inscreverem na terceira Conferência Estadual de Direitos Humanos. O evento vai ser nos dias 11 e 12 de setembro, aqui na Assembleia. Outras informações no site www.almg.gov.br ou pelo telefone Código da Operadora 31-2108-7800. O resultado do trabalho parlamentar você confere agora. Assembleia em Ação. Parlamentares apoiam manutenção das terras homologadas para indígenas em Roraima, norte do país. Durante debate, participantes denunciaram que os conflitos entre proprietários rurais e tribos registrados na região também ocorrem em Minas. Ilegalidades nos processos de regularização de terras no estado vão ser investigadas. O secretário da Reforma Agrária, Manuel Costa, prometeu fiscalizar problemas em Rio Pardo de Minas. A reunião na Comissão de Política Agropecuária também foi oportunidade para o governo anunciar metas. 7 mil títulos de propriedades com até 50 hectares serão entregues no ano que vem. Fragilidade do Ipseng, responsável pela assistência médica e aposentadoria do servidor estadual, motiva fórum técnico. A decisão das comissões de administração e de participação popular foi tomada após audiência pública. Em debate, norma que proíbe motoristas de beber quando for dirigir. Especialistas recomendam a educação como a saída para reduzir os acidentes no trânsito e acham que ainda é cedo para avaliar os resultados da lei seca. Após votação no plenário, o projeto que prevê regras para desmonte de veículos está mais perto de virar lei. Em primeiro turno, passou o projeto que regula os consórcios públicos entre municípios, estados e União. Já o veto parcial, a proposta que institui o prêmio produtividade no serviço público, também foi mantido. Em patrocínio, população pediu regras mais severas para a pesca profissional. Em Matias Cardoso, a recuperação de uma igreja histórica foi debatida com a comunidade. Da Assembleia Legislativa em Belo Horizonte, Fernanda Figueiredo.